Segue o baile, né? Hoje ninguém pode dormir em casa, moro, mano. Que continue os rolês. Mas com muita responsabilidade, sabe? Yeah. Viver pra ter ou viver pra ser. Pra ser, pra ser. Pagar pra ter ou pagar pra ver. Você vai ver. Sentir poder ou sentir prazer. Prazer, prazer. Fazer por fazer ou fazer valer. Então vem. Põe mais bebida no meu copo. A regra do jogo vence o último a cair. Só vai vencer quem cair, moro. Vamos acordar o bairro todo. Volume topado. Hoje ninguém vai dormir. Hoje ninguém vai dormir. Vai não, vai não. Prum, prum. Ei, me chame quando o sol se pôr. Pra nós dois vejo o tim da janela. Ei, fica pronto e me espera descer. Pra nós dois dar um rolê na favela. É virão, é o clima. É Deus me dando outra chance daquelas. Fecho a porta do carro e ela põe a canção favorita dela. Rua movimentada, é a vida como ela é. Como ela é. A quebrada não para, hoje o grave das naves derruba o barraco do Zé. É incerto o futuro, e o amor é um tiro no escuro. Pão, vamos viver o agora, que o amanhã não depende de ninguém, vagabundo. Se nega aí. Viver pra ter ou viver pra ser. Diz, diz, diz. Pagar pra ter ou pagar pra ver. Diz, diz, diz. Sentir poder ou sentir prazer. Fazer por fazer ou fazer valer. Hoje ninguém vai dormir. Hoje ninguém vai dormir. Esse é o rolê. Austa Brasil, nas ruas do Brasil, moro. Vida longa pra nós, parceiro. Que vive bem com sem dinheiro. Na minha área todo mundo é rei. Grana vai e vem. O que fica é o respeito. Eu ostento a amizade. Um rolê que eu de verdade já. Uns anos depois, a mesma lealdade do começo. Traz um drink daquele roxinho. E pra ela se serve um verdinho. Daquele de incendiar. Pois elas preferem assim. Essa mulher é sagaz. Não tem tempo ruim. E até essa porra riar. Vamos perturbar a paz dos vizinhos. Vem. Viver pra ter ou viver pra ser. Pra ser, pra ser. Pagar pra ter ou pagar pra ver. Pra ver, pra ter. Sentir poder ou sentir prazer. Fazer por fazer ou fazer valer. Levanta o seu pão no meu copo. A regra do jogo vence o último a cair. Seja livre. Vamos acordar o bairro todo. Seja livre. Volume topado. Ei. Hoje ninguém vai dormir. Mano, diferenciado. Oh, yeah. A parada é ser livre, mano. Independente de qualquer coisa, moro? É o trap! Bora! Hoje ninguém vai dormir. Hoje ninguém vai dormir.